tema na universidade, algo comum. Unho nossos caminhos, a convicção que o mundo é horrível, é a intenção de fazer o possível. Galo!